Boa noite para todo mundo. A gente está fazendo hoje o que seria o último encontro do ano, o que é o último encontro do ano, no sentido de que semana que vem, terça-feira, já é 24 e a outra terça é dia 31. Aí ia ficar bem complicado da gente fazer nessas datas, né? Então é melhor a gente continuar isso em janeiro, né? A minha ideia hoje é falar um pouco com você sobre esse tema da vida humana precisa, principalmente porque quando chega esse mês de dezembro, essa época de Natal, Ano Novo, a gente muito fácil a gente se atrapalhar com as coisas, esquecer o que a gente está fazendo, para onde a gente está indo. Qual o sentido dessa coisa toda? Então é muito interessante mesmo que a realidade ela seja vaga, ela parece que ganha uma solidez, uma aceleração agora nessa etapa de fim de ano. É muito curioso. Então a gente consegue parar um pouco e olhar para o sentido de tudo isso, né? Esse é um pouco o sentido da vida humana preciosa. E dentro dos ensinamentos, isso é um tema muito importante. Eu tratei aqui com vocês de maneira bem ampassã, assim, né, dos quatro pensamentos que transformam a mente. Para vocês terem ideia, isso no Vajrayana é alguma coisa super longa. Longa no sentido de que é toda a base. Significa toda a base que a pessoa vai fazer. Por exemplo, se vocês forem a um centro tradicional tibetano, né? É muito comum que, se vocês forem tomar os votos, tomar as iniciações e começarem a fazer as práticas, é muito provável que vocês vão passar um bom tempo só fazendo o que eles vão chamar das práticas preliminares. Práticas preliminares, como preliminares? Tem o que depois? Depois tem o Dzogchen, depois tem os ensinamentos que vão tratar disso que esse texto que eu passei para vocês é como vai tratar do sentido da vida, né? O que é que tem de profundo que vale a pena a gente realmente realizar? Então, esses ensinamentos que vão nos apresentar para a nossa verdadeira natureza, para a nossa essência, para a natureza da nossa mente. Só que não é uma coisa muito simples da pessoa conseguir reconhecer essa dimensão. Então, é como se a pessoa precisasse primeiro passar por uma etapa de purificação e uma etapa de treinamento mesmo, onde a pessoa vai se aproximando dos ensinamentos, ela vai tornando a mente dela mais dócil, mais receptiva, e também que ela entenda a importância de realmente fazer prática, né? Então, por exemplo, no Vajrayana, quando tem um nondro, né, que correspondem a práticas específicas para essa etapa, a pessoa vai ver instruções para fazer 100 mil prostrações, para fazer 100 mil acumulações de um certo mantra, 100 mil oferendas de mandala, e por aí vai. Ou seja, é um processo bastante longo, que ele é um processo de transformação mesmo da pessoa. A pessoa rever todos os motivos, aspirações, certezas e projetos que ela tem, no sentido de onde é que ela está colocando o foco da vida dela, onde é que ela realmente quer chegar, né? Então, a pessoa passa um bom tempo passando por essa etapa, porque para a gente poder reconhecer aquilo que já está lá, que é extremamente sutil, a gente vai precisar silenciar. Só que para silenciar, precisa de um bom tempo para conseguir silenciar. Ainda mais hoje, né? Quando a gente está correndo cada vez mais, a gente conseguir aos poucos se desligando ou dando menos peso às coisas, a gente vai precisar acalmar, aquietar. Isso talvez leve um tempo. Só que tem hoje em dia uma coisa muito impressionante, porque meditação, assim, que ela ofereça resultados em uma semana, né? Só faz um retiro, no final de semana tem que sair no mínimo meio iluminado. E por aí vai, o tempo é uma coisa super concorrida. Então as pessoas não têm muita paciência, não têm muito tempo para fazer isso, né? Então a gente vai precisar de um tempo de dedicação para poder reconhecer qualidades que a gente mesmo possui, né? Então esses ensinamentos eles vão nos fortalecer no sentido de nos preparar, de nos acalmar e também de dar um rumo para nós, né? Então quando a gente for estudar o refúgio, isso vai ficando mais claro, né, o que a gente quer fazer com isso. Esse texto que eu passei para vocês, que é um texto super bonito, eu acabei esquecendo de colocar aqui, ele faz parte daquele livro do Shadutoku Rinpoche, Portões da Prática Budista. Um livro maravilhoso que eu recomendo para vocês estudarem, contemplarem com bastante calma. Um livro que é publicado pelo Gompa. E é a primeira parte que trata da vida humana preciosa. Ele fala rapidamente da noção de um mestre, que é um tema que a gente olhou assim, um pouco, né? Não chegou a se deter muito, mas o Rinpoche aqui nesse texto ele retoma de novo esse tema da importância do mestre, e na sequência ele vai entrar então no tema da vida humana preciosa. Por que que seria importante a gente contemplar a preciosidade da nossa vida humana? Em primeiro lugar, a gente vive num tempo que a vida está se tornando banalizada, né? É como se, como diz um filósofo italiano, a religião de hoje é o dinheiro, né? Então ele vai refletir assim, né, sobre situações. Então vocês vão ver versões que vão dizer assim, bom, é preciso salvar a economia, é preciso salvar o dólar, é preciso salvar alguma coisa. Então é como se a gente colocasse uma noção de salvação mesmo, né? Como se fosse alguma coisa de salvação religiosa, no sentido de alguma coisa que é quase que indiscutível, e esse é o sentido de tudo. No caso, a economia, no caso, os processos que a gente está vivenciando hoje, né? Então é como se houvesse uma banalização mesmo das coisas, muito grande, né? Muito difícil a gente conseguir contemplar a preciosidade da vida humana, porque a gente não é muito instigado a refletir sobre esses assuntos, né? No budismo esse é um tema crucial, especialmente no tempo do budismo tibetano, eles vão refletir muito sobre isso, muito sobre isso. Ou seja, quanto mais a gente reflete sobre esse tema, menor a nossa chance de ter depressão, por exemplo. Porque, de fato, se a gente está em sofrimento com relação a nós mesmos, é porque a gente não está conseguindo encontrar e reconhecer o sentido profundo que as coisas têm. A vida humana preciosa, ela vai trazer esse alento para a gente, né? É muito importante a gente contemplar isso, né? O Rinpoche, ele usa uma noção muito interessante, assim, né? Ele diz assim, para a gente se imaginar se a gente fosse muito, muito pobre. E, de repente, a gente se vê em uma terra onde tudo é incrustado de pedras preciosas, né? Ouro, moedas, né? Um local de muita riqueza. E a pessoa passa nesse lugar um bom tempo e um dia ela tem que retornar. E esse retorno é uma viagem bem perigosa. E a pessoa, uma vez que ela entra nesse retorno, ela talvez não tenha possibilidade de retornar de novo a esse local dos tesouros, né? Porque quando a pessoa chega em casa, a pessoa retorna, ela se dá conta de que em nenhum momento ocorreu a ela de trazer qualquer coisa de importante, qualquer coisa de precioso de lá, né? Então, o Rinpoche, ele usa esse exemplo para lembrar que às vezes a gente pode passar de uma vida para outra, passar ao longo de uma única vida e não ter feito nada, não ter descoberto nada. Nunca a pessoa tem que ganhar um prêmio Nobel, o que a pessoa tem que fazer alguma coisa assim, no sentido de samsara, né? Mas a pessoa, talvez ela tenha passado simplesmente ao longo da sua vida simplesmente respondendo aos impulsos, às urgências, né, das coisas. E ela talvez nunca tenha tido tempo para respirar, nunca tenha tido tempo para parar, para pensar, mas eu vejo de onde é que tudo começou, de onde é que tudo está indo, né? O que eu estou fazendo aqui? Será que é mesmo que eu quero fazer? Será que é isso mesmo? Então, a vida humana preciosa é importante de ser contemplada, para a gente não desperdiçar isso. Para nós, no Ocidente, é até um pouco estranho pensar nisso, porque os tibetanos, eles têm, assim, uma noção realmente espantosa, assim, da preciosidade e da dificuldade que é ter apenas um nascimento humano. Não é nem assim a pessoa ter um nascimento humano, uma certa condição. Isso é importante, mas só o fato de nascer humano, isso já é muito extraordinário. Os tibetanos, todos os textos tibetanos, se vocês forem encontrar, eles vão falar sobre isso. Então, muito raros que a gente está vivendo. A gente tem que guardar essa sensação de preciosidade daquilo que a gente está fazendo, né? Mas a gente, é muito fácil a gente desperdiçar isso, no sentido de que o próprio Rinpoche vai refletir aqui no texto. Ele vai dizer assim, né, que às vezes as pessoas podem se perguntar: por que que eu nasci? Qual é que é o propósito dessa vida humana? Às vezes as pessoas, elas podem ter essa sensação de que elas estão aqui para alguma missão muito importante. Elas estão fazendo alguma coisa de muito extraordinário, muito surreal. Mas isso é interessante, porque é muito provável que boa parte das pessoas tenham essa mesma sensação. O tempo passa, essas pessoas desaparecem, e aquela sensação de importância desaparece também, porque aquilo era uma bolha. Uma bolha muito pequena, muito estreita, né? É importante refletir sobre isso, né? As limitações das bolhas, né? Então, para nós, hoje, né, o sentido da vida, ele está muito ligado a aspectos banais, no sentido de que tão pronto a pessoa adquire aquilo, pouco tempo ela perde. E ela não só perde aquilo, como ela perde a própria vida, ela perde a saúde, ela perde tudo para sustentar aquilo, né? Ela perde as relações, ela perde um bocado de coisa. Então, mesmo que a pessoa tenha vitórias, ou que a pessoa tenha conquistado coisas, né, o Rinpoche sempre lembra da noção da impermanência. Aquilo que você lutou duras penas para conquistar, pode ser que num piscar de olhos aquilo desapareça na sua frente, né? Então, através da prática espiritual, poxa, está lembrando aqui, a gente pode pelo menos criar sonhos felizes, né? Em algum momento, talvez, despertar. Então, muito importante a gente lembrar sobre o que a gente está fazendo aqui, por que a gente está aqui, né? O fato simplesmente de vocês estarem assistindo esse vídeo, de vocês estarem talvez lendo ou refletindo sobre esse tema, isso já diz alguma coisa sobre vocês, no sentido de que vocês têm algumas colocações e algumas reflexões sobre o que está acontecendo, né? Então isso é interessante, a gente manter isso na mente, né? Não seguir como se fosse um robô, simplesmente, né? No caso, se a gente for olhar, que é um tema que a gente vai se aprofundar mais adiante, o nascimento humano, ele proporciona uma liberdade e também uma oportunidade para praticar e desenvolver lucidez e compaixão, que nos outros reinos, que é um tema que a gente vai olhar mais adiante, isso não está tão presente, não é tão fácil assim, né? Então, o nascimento humano, ele é como se fosse mais favorável entre os outros reinos, no sentido de que, como o Rinpoche vai tratar aqui no texto, né, os seres dos infernos, ele é muito doloroso. Os seres dos fantasmas famintos, ele é muito difícil também. O reino dos animais também é uma coisa complicada. E mesmo que você encontre um animal que esteja numa condição mais favorável, como um cachorro que vocês possam ter em casa, é muito difícil vocês explicarem o Dharma, vocês ensinarem eles a meditar, alguma coisa assim, né? Muito difícil. Os seres dos semideuses também, eles estão competindo, eles estão muito preocupados com outras coisas, né? E os seres do reino dos deuses, eles têm mais é que desfrutar das situações que eles estão vivenciando, né? Agora, a melhor explicação que eu encontrei sobre isso foi do próprio Lama Santen, né? Que ele diz assim: a vida humana preciosa, ela não é apenas o fato da pessoa ter qualidades e dotes, né, como vocês vão encontrar no texto do Rinpoche, que ele vai dando todas elas, né? Mas é o fato de que a pessoa de fato está decidida a guiar a vida dela através dos ensinamentos de lucidez. É isso que vai tornar a vida humana preciosa. Então, muito além da gente simplesmente ter uma tabelinha que a gente vai marcando um X, se a gente tem ou não aqueles itens, e ficar se comparando com os outros, e sentindo pena dos que não têm, ou se achando melhor do que outro, ou simplesmente tendo orgulho sobre aquilo, né? A gente de fato entender que o que vai tornar a nossa vida humana de fato preciosa é o fato de que a gente tem uma decisão interna de transformar ela em alguma coisa significativa. E o fato de a gente refletir sobre a nossa existência e refletir sobre o que é que está acontecendo de uma maneira geral, isso é super importante. E é isso que vai nos trazer o foco de novo. Então, esse tema é como se ele tivesse que deixar em nós uma sensação assim de uma gratidão. Uma gratidão, não vou nem dizer uma gratidão a alguém que está em algum lugar dentro de nós, sempre para cima, né? Mas uma gratidão no sentido de que é um agradecimento mesmo que a gente possa ter. Esse agradecimento ele pode não ter um alguém em algum lugar que a gente se direciona, mas se a gente cultivar isso internamente, isso é super importante. Vocês vão ver os ensinamentos sobre generosidade, eles vão tratar de coisas banais, assim. Eles vão falar das árvores, por exemplo. As árvores não cobram nada para oferecer sombra, para fazer fotossíntese, para oferecer frutos, para oferecer folhas, para oferecer madeira. Elas estão lá disponíveis, né? E mesmo ao longo da vida a gente vai encontrar pessoas que nos ajudaram, pessoas que não necessariamente estavam ligadas a um caminho espiritual, e ainda assim a gente ficou com a sensação de que elas trouxeram coisas muito importantes para a nossa vida, né? Então isso é um tema bem importante da gente olhar. No certo sentido, ele está ligado também à noção de dar nascimento. Isso é mais ou menos assim. Se vocês forem ler os jornais, é como se a visão que se tem social hoje das pessoas em sociedade é como se as pessoas elas fossem quase que terroristas em potencial. Você anda na rua, é muito difícil a gente ter um olhar benéfico sobre as pessoas que a gente encontra na rua. Não que a gente não tenha, mas a maneira como os meios de comunicação, a maneira como a gente está sendo, como a gente foi criado, e a maneira como isso é discutido e conversado, é muito fácil a gente ser levado a uma noção de que todo mundo é um criminoso em potencial, que a pessoa é um assaltante em potencial, a pessoa é qualquer coisa. É muito fácil a gente andar no meio da rua, por exemplo, e encontra alguém que está nos olhando meio assim, o pessoal já enfia a mão no bolso, já entra numa loja, já faz alguma coisa. Então a gente não tem um nascimento muito elevado nem para nós mesmos, nem para os outros, né? A gente contemplar isso ajuda a quebrar um pouco a rigidez da própria noção de nascimento que a gente tem uns com os outros, né? Isso é super importante. E dentro da noção dos quatro pensamentos transforma a mente, que a gente olhou só brevemente, o que vai acontecer é assim, a gente vê o primeiro, que é a vida humana preciosa, e pensa, ah, que legal isso. Só que em seguida já leva uma martelada, porque vem a permanência. A lógica é essa, né? Ou seja, eles mostram como que a pessoa tem essa preciosidade, ela tem essa joia na mão dela. Só que se ela não cuidar, aquilo passa. Então o tempo passa. Pode ser que passe 10 anos e a pessoa nem viu onde é que foi aquele tempo. Então isso é um tema bem interessante da gente olhar assim. O tempo passa e a gente não vê o tempo passando. Tu vê aquilo já foi. E aquilo não volta. Nas condições também, né? No sul, lá no Rio Grande do Sul, né, na minha terra, diz lá que o cavalo encilhado só passa uma vez. Então a pessoa fica atenta, tá? Que passa. Então, a impermanência, ela vai nos refletir ainda mais sobre a preciosidade da vida humana, no sentido de que ela passa, daqui a pouco desaparece na nossa frente, né? E aí a gente vê, assim, às vezes pessoas que podiam estar em algum momento numa condição super favorável, de repente aquilo tu não sabe nem como, que se transmuta em outra coisa e as condições favoráveis desaparecem e a pessoa se vê enroscada em alguma coisa. Um bom tempo. Eu sem permanência, né? Para a gente lembrar desse tema da permanência sempre, né? Na sequência, o karma, o sofrimento, né? Que são os outros quatro. Eles podem parecer um pouco mórbidos, mas a noção deles é que eles consigam nos chacoalhar, assim, de colocar a nossa atenção para a prática. Não é uma coisa muito fácil de persistir nisso, né? Então isso vai fazer a fundação, isso vai estabelecer o nosso refúgio, que é o tema que a gente vai olhar na sequência, né? Mas essencialmente esses pensamentos, e, na verdade não só isso, mas todos os itens que a gente viu até o momento, eles têm essa qualidade de nos fazer refletir sobre os pilares da nossa vida, né? Sobre o que é que está por trás daquilo, o que está acontecendo, sobre o que está por trás das minhas decisões, onde é que eu quero chegar no meio disso, né? Então eles têm esse papel, que é um papel bem importante, de nos fazer refletir sobre os pressupostos, de nos fazer refletir para onde é que a gente quer chegar em meio a tudo isso, né? E onde é que a gente vai botar a nossa energia, onde é que a gente vai botar a nossa atenção. Então, no sentido do budismo, é muito pouco provável que a pessoa vá avançar em meditação se ela não tiver com o coração dela ali dentro, né? Entender de coração que aquilo é uma coisa realmente importante para fazer. Eu só pode fazer a meditação com alguém que faz um exercício qualquer. Não vai atingir nenhum nível de transformação. Porque ela está fazendo aquilo com a mente. Então ela tem uma compreensão cognitiva dos ensinamentos, ou ela tem aquilo como se fosse uma coisa interessante na vida dela que ela pode contar para os outros, mas aquilo não chega a tocar ela mesma. Então, esse é o tema dessas práticas preliminares, que na verdade são super profundas, né? De básico assim, não tem nada. Então, a ideia não só dos quatro pensamentos, mas como também a ideia de tudo aquilo que a gente viu até agora, que na verdade foi só o começo, né? Ou seja, a responsabilidade universal. Depois, esse texto das faixas, né, que eu passei para vocês. Depois, a compreensão dessa noção dos potes, ou seja, na verdade, é a compreensão do nosso próprio ouvido, a compreensão do próprio observador, a compreensão do sujeito, a compreensão daquele que está tentando buscar alguma coisa. Então, isso é interessante, porque é como se a gente começasse olhando como que a gente pode fazer diferente no meio humano. E a gente entender um pouco como é que o mundo funciona. Então, essa é a noção da responsabilidade universal e das faixas. Aí a pessoa pode ter a decisão de que é isso que ela quer fazer. Mas antes dela entrar no ensinamento mesmo, a gente parou para olhar como é que a gente se porta diante das coisas. Então a gente vai ver que diante de algumas situações a gente está completamente fechado. Um pote cheio, nem entra. Ou a gente pode estar com um pote rachado, pote contaminado, né? A pessoa fala aquilo, a gente mistura aquilo com a nossa compreensão. A gente já tem das coisas, né? Ou aquilo entra por um ouvido e sai pelo outro. Por aí vai, né? Então, esses são os ensinamentos sobre os potes, que são bem importantes a gente contemplar vez por outra, porque eles vão apontar as dificuldades que a gente está tendo de se permitir acessar aquilo, né? E aí então começam essa noção dos ensinamentos preliminares, que diz respeito aos quatro pensamentos transformamente, né? Aí a conexão com o guru, com o lama, né, da linhagem, e o refúgio, que é um tema que a gente vai olhar também, em especial no nosso próximo encontro, porque ele é um tema super importante. No sentido tradicional, o refúgio diz respeito ao fato de que, mais ou menos assim, quando é que a pessoa vira budista? A pessoa vira budista no sentido tradicional quando ela toma refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. Mas isso é um tema muito crucial, assim. Na verdade, a gente pode olhar até a iluminação como sendo um tema de refúgio. A gente, onde é que a gente repousa a nossa base, a nossa confiança? A nossa confiança está no samsara, ela está na presa primordial, está em Guru Rinpoche. Então isso é o refúgio também. Daí a gente vai entrar então no tema da roda da vida, no tema das quatro novas verdades, que é como se fosse o início, né, dentro da estrutura tradicional indiana, dentro da estrutura tradicional de como o próprio Buda ensinou, né? Então ele vai apontar esses quatro pensamentos transformamente. Desculpa, as quatro novas verdades. São temas bem interessantes. Então a gente vai ver textos do Buda Dharma, vai ver outros textos também para poder entender melhor e ter mais material para poder contemplar isso, né, na nossa prática. Mas eu queria deixar esse espaço também. É uma pena que a gente não consegue conversar assim, como se fosse um papo mesmo, né? Porque nós somos muitos, né? Mas eu queria deixar para aqueles que estão online no Skype agora, eu queria deixar um momento para a gente conversar um pouco, né? Vocês poderiam comentar alguma coisa, não só desse tema de hoje, né, que eu falei bem brevemente, mas também para vocês conseguirem falar um pouco do que foi visto até agora, né? Já que esse é o nosso último encontro do ano, né? Depois já vai ter matéria nova, né? A gente poder então olhar esse que foi feito até agora, se vocês têm alguma colocação, né? Vocês vão escrevendo ali que eu vou lendo em voz alta aqui, para quem não tiver no Skype ou quem for assistir depois poder entender o que a gente está fazendo, né? Não ficar perdido. Eu vou deixar esse tempinho aqui para vocês irem escrevendo e poder comentando aqui com vocês, né? Então eu vou deixar esse tempo agora. Então eu vou começar por uma colocação da Gislene, né? Gislene traz uma colocação bem interessante, né? Ela diz assim, que viver os ensinamentos, né, viver o Dharma, envolve muitas rupturas, né, envolve muitas tensões, porque o mundo parece seguir em outra direção. E como é que é essa passagem da quebra das identidades mundanas? Ela está dizendo assim, essa passagem do que temos sido, para o que praticamos no Dharma. Então, essa noção é uma noção bem interessante, porque é muito fácil a gente cair numa sensação de que o samsara é mais forte, de que o Dharma talvez não seja isso tudo. Então, é como se a gente tivesse uma quebra de samaya, tivesse uma quebra de refúgio mesmo, né? Ou seja, a pessoa oscila do refúgio do Dharma para o refúgio do samsara. E é como se as identidades do samsara contra-atacassem, elas parecessem que, enfim, elas vão levar a gente a algum lugar, né? Então, esse é um tema bem importante da gente contemplar, porque ele é mais ou menos assim, até a pessoa atingir a iluminação completa, isso não vai estar 100% resolvido, né? Então, dentro do caminho do Bodhisattva, que tem os 10 bumes do Bodhisattva, que é um tema que a gente vai ver depois, né, para mim não explicar tudo ele aqui, mas esse tema é mais ou menos assim: no 8º bume, a iluminação do Buda, né? O 7º bume, ele, você já tem a iluminação, tem o, ele não retorna mais para o samsara não pega mais a pessoa. Mas no 7º bume, o praticante, ele tem a possibilidade de ligar a visão sempre que ele quiser. No 6º, ele liga a visão, mas nem sempre que ele consegue. Às vezes acontece alguma coisa, a pessoa não sabe como ligar a visão. No 5º bume, o que acontece é que a pessoa, ela nem vai entrar em alguns lugares, porque ela sabe que se ela entrar, ela vai se dar mal ali dentro. E aí vai descendo, né? Agora, por que que eu digo isso? Porque a gente pode ficar com essa sensação de que o samsara nos pega, né? Isso acontece, né? Não estou negando isso. Mas o que é importante a gente lembrar é assim, à medida que a gente vai tendo essas recaídas no samsara e a gente vê depois que isso que a gente achou que ia dar certo não dá, a gente retoma a nossa confiança no Dharma. E essa confiança no Dharma, ela se torna mais forte então, do que ela era antes. Então é um processo que funciona por atropelamento mesmo, né? Porque a pessoa era atropelada várias vezes e ela no fim descobre como é que ela faz para não ser mais atropelada. Mas ela precisou ser atropelada algumas vezes, né? Nunca ela buscou atropelamento, mas porque ele simplesmente aconteceu. A pessoa não sabe nem de onde é que veio o carro, mas passou por cima. A pessoa se levanta assim e vai, né? Por que eu digo isso? Porque, em verdade, a única coisa que funciona em meio ao mundo mesmo é a mandala, não são as identidades mundanas, né? Então, essa noção de que o mundo segue em outra direção, isso é o funcionamento condicionado das coisas. Mas o que vai, de fato, o que de fato funciona é a mandala. Não é assim o budismo, mas é a mandala. Ou seja, o fato de que se a gente age por compaixão, amor e equanimidade, é isso que vai fazer a coisa funcionar. Funcionar no nível das relações, em nível da felicidade, em nível até mesmo material, mas vai funcionar também no sentido profundo do termo, né? Então, na verdade, a gente vai ter, o Dzongsa Rinpoche fala, o coração de tristeza, né, com relação ao samsara. Porque a pessoa, ela vai responder que o samsara não tem como dar certo, né? As identidades mundanas, elas não vão funcionando, né? Então, não é que a pessoa, ela vai se ansiar dos outros, ela vai a se afastar, ela não vai fazer isso, mas ela vai ver que aquilo não tem aquilo tudo dentro. Estão vendendo gato por lebre, aquilo não está ali dentro, né? Não é isso tudo que acham que está sendo comprado. Então a pessoa vai olhar para essas coisas que estão acontecendo com uma leveza maior, né? Então é importante que o processo, ainda que em alguns momentos ele possa parecer um pouco doloroso, no sentido de que essas mortes, divisões que a pessoa tem, elas vão aparecendo, mas depois que isso passa, a pessoa se sente muito mais leve, porque ela vê que ela não precisava carregar aquilo daquele peso todo, daquela forma toda, né? Então essa passagem de quebra, ela tem que ser leve, ela tem que se tornando a gente mais leve. A identidade do praticante, ela não pode ficar pesada, na verdade ela é um problema, mas ela vai ser dissolvida com o tempo, né? À medida que a pessoa vai desenvolvendo sendeza, ela vai desenvolvendo também uma habilidade de lidar melhor com essa identidade. Mas é um método um pouco ambíguo, porque um pouco a pessoa vai sendo atropelada e em cima disso a pessoa desenvolve lucidez e ela vai ampliando a compaixão dela, isso é um dano, né? É um tema bem curioso. Então o Dharma vai deixando de ser alguma coisa particular que a pessoa pratica quando ela está na casa dela ou quando ela está sentada em meditação, mas é alguma coisa que transcende, até mesmo a noção de dia e noite, transcende a noção de parcialidade, de tempo, transcende tudo, né? Aí a Ivone coloca assim, ela disse assim: eu sempre fico com uma dúvida. Toda a vida humana é preciosa, porque com ela podemos ter acesso ao Dharma? Ou apenas a vida humana que reúne aquelas condições, que é viver numa região em que os ensinamentos existem, ter faculdades mentais perfeitas, etc., é preciosa? É nesse sentido. A vida humana ela existe, mas No sentido do termo aqui, ela só se torna preciosa quando a pessoa tem de fato as condições que vão permitir ela praticar os ensinamentos de lucidez. Aí, nesse sentido, a vida humana preciosa só se reúne quando essas condições estão disponíveis, né? Ou seja, a pessoa vive numa região que os ensinamentos existem. A pessoa não ter nenhum tipo de oposição assim horrível, né? Como se fosse condenada à morte. E por aí vai, né? Essas outras condições. Então, isso é o que vai tornar a vida humana preciosa. O fato de que não só ter uma vida humana é difícil, mas você unir a vida humana a todas essas qualidades e dotes e possibilidades torna muito mais complicado. E a pessoa pode ter tudo isso e ainda assim achar que ela é uma coisa que ela vai deixar para depois. Não, agora eu estou muito ocupado, depois eu vou fazer isso. Pronto. Aí permanência daqui a pouco derruba a pessoa, né? A vida humana preciosa, ela tem que nos acordar, ela tem que. A gente tem que entender que é uma coisa bem complicada. Super crucial assim da gente olhar, né? É, Janaína, quer perguntar sobre a prática diária. Então, a Janaína pergunta sobre a prática espiritual. Aqui, o próprio texto do Rinpoche fala isso, né, que é criar sonhos felizes, né, sonhos melhores, é mesmo despertar. Se eu posso falar mais sobre isso, sobre essa noção de que o caminho pode criar condições mais, melhores. Né. Isso é assim: nos ensinamentos da grande perfeição, e até mesmo o Prajnaparamita, eles vão falar sobre. Aquilo que a gente vê nas coisas não está dentro das coisas. É como se fosse um sonho. Porque a pessoa pode dizer, não, está dentro da minha mente. Tudo bem, mas onde é que está a mente? Então, no Zen tem uma. Como se fosse um koan, assim, é super bonito. Que é de um. Eu acho que é relacionado ao Bodhidharma. Que é mais ou menos assim. O Bodhidharma estava lá meditando. Aí chegou no. Do Bodhidharma para ele disse assim: Olha, eu estou muito confuso, eu estou com muito sofrimento, a minha mente não para, eu não sei mais o que que eu faço com a minha mente, que ela está pensando isso, pensando aquilo, eu já não sei mais o que fazer. Aí o Bodhidharma olha para o praticante e diz assim: Ah, então traga a sua mente até mim. Aí ele para, porque ele está vivendo aquilo, mas ele não sabe onde é que aquilo está, ele não consegue pegar aquilo, botar no envelope, entregar para o outro, não consegue, mas ainda assim aquilo está lá. Mas ao mesmo tempo não tem, é como se fosse um sonho. Então toda a realidade é como se fosse um sonho nesse sentido, né? Agora, o que a gente vai fazer é, no meio dessa confusão toda, enquanto a gente não consegue olhar de maneira nua para isso, né? A gente vai criar ações melhores, vai criar relações positivas. Isso não é a liberação, a iluminação final. Mas isso é o caminho que vai produzir a liberação. Sem isso a gente não consegue. Então o fato de que a gente vai construindo relações melhores, vai melhorando a maneira como a gente se relaciona uns com os outros, como a gente vai pensando as coisas, né? Isso vai favorecendo a gente mais adiante reconhecer essa natureza básica da realidade e da nossa própria mente. Então é como se a gente tivesse que fazer uma etapa de purificação e uma etapa de. É quase que um melhoramento mesmo, criando condições, criando relações melhores e mais positivas, não tanto baseadas em aspectos negativos e kármicos, mas em aspectos mais positivos, né? Então aquilo, num certo sentido, é como se fosse um sonho também, no sentido profundo do termo. Mas a pessoa está em um sonho positivo, a pessoa está dentro de uma bolha, né? Mas ela está numa bolha boa, uma bolha que vai levar ela à iluminação. Que é uma bolha que mais adiante a pessoa vai encontrar o botão ejetar ali dentro da bolha. Projetar a fixação, a bolha. Esse tema é super importante. Então a gente faz isso, né? Quando a gente vai fazendo metabhavana, a gente vai lembrando das pessoas e vai melhorando nós estamos uns com os outros, né? A gente vai fazendo isso. Mas isso em si isso é a questão das terras puras. As terras puras, no sentido convencional, elas não são iluminação, mas elas são o solo onde a iluminação vai ser o treinamento para a iluminação vai ser praticado. Então essa é a noção de criações melhores, né? Eles são muito úteis, muito importantes para a prática poder funcionar. Aí a Ivone lembra assim, né, que quando a gente começa a efetivamente compreender a vida humana como preciosa, há uma inversão de prioridades da nossa vida. O próprio título do ensinamento é esse, né? Ou seja, o pensamento que transforma a mente. Ele tem esse poder, ele tem que pegar a pessoa e chacoalhar a pessoa, mudar o que a pessoa está fazendo. Mais ou menos assim, a pessoa nunca sabe quando é que vão tirar o cabo da tomada, né? Nunca sabe. Então isso nos faz não perder tempo. Não perder tempo é super importante. Vocês vejam aquele texto que a gente olhou, né? Do Seguindo o Mestre, né? O texto do Lama Santa. Ele lembra do Taisueka. Taisueka era um aluno do Bodhidharma. O Bodhidharma, ele tinha tamanha consciência da raridade que era ter aquela condição para poder fazer a prática e ter um mestre realizado na frente dele, que para o mestre entender que ele estava realmente tocado, realmente motivado a fazer, ele cortou o braço fora. Uma demonstração assim do entendimento, da clareza dele, de que aquilo era alguma coisa fenomenal. Mas hoje a gente vive em tempos que raríssimas pessoas têm essa capacidade, né? Ou seja, a pessoa vem fazer um retiro num lugar assim, tipo o Cerro da Armada. Ah, não, lá tem muito sapo, tem muito mosquito. Ah, não, aí dá dor nas costas. Lá também não pega celular direito. Aí a pessoa não, aí fica muito complicado. E aí? O tempo tá passando. Bom, então eu acho que é isso, né? Não sei se alguém tem mais alguma questão. A gente sempre tem um delay no Google, né? No Hangout. Mas eu acho que é isso. Bom, então eu queria desejar para vocês um ótimo final de ano. E melhor ainda, início de 2014, né? Que a gente possa realmente fazer uso dessa condição preciosa que a gente tem nessa vida e realmente poder avançar. Aproveitar que as condições estão favoráveis, que a gente tem um mestre maravilhoso que está próximo a nós, totalmente aberto e receptivo, capaz de tirar as dúvidas, né? pode nos auxiliar assim com muita segurança, né, que a Lama Santa, a gente possa realmente aproveitar ele enquanto ele está perto de nós, né, que esse tempo dure um monte, né, quanto mais possível. Né. Eu agradeço muito a vocês por estarem ajudando isso acontecer, né, é um momento bem especial, assim, né, a gente conseguir estudar à distância, né. E eu acredito que para muitos de vocês isso é interessante, porque talvez em alguns casos não tenha nem mesmo o SEB, não tenha nem mesmo a possibilidade de fazer qualquer coisa em conjunto. Né. E também é sempre bom a gente olhar de novo esses aspectos, né, porque cada vez que a gente olha, a gente acaba reencontrando algum ponto importante dentro deles. Né. Então a gente segue, sem pressa, porque a natureza primordial já está aí, a gente tem que relaxar e olhando com lucidez para reconhecer isso. Então, um abraço bem grande para vocês e até janeiro. Tchau, tchau.